Alô, rapaziada. Esse som aqui é só pra quem a carapuça servir. Se liga no refrão. Até porque Deus deu a vida pra cada um cuidar da sua. Lembra, ditado já é conhecido, faça a minha, você a sua. Mas nem todo ser humano segue ditado ou tem bons costumes. Ironicamente é quente, acho que só vou cuidar é da minha saúde. Porque da minha vida, que não falta é quem cuide. E deixe que cuide, que fale, cada um com a sua cara, personalidade. Quem tem, tem, respeito é pra quem tem. Sapota cantou, chapei no meu braço, tatuei. Quem vê que não tem, veja bem, me fala o que ganha, confia. Tá ligado, olha o bico esticando o chiclete. O bico tá na seca pra ver outro clique-cleque. Eu sei que a língua não é aço, mas faz um estrago, devasto o raco. Mano, é mó black, protesto o rap. Contra quem fala o que não deve, um crepe, um cala a boca na boca. É o que merece. Quem sabe eu beijo, Deus me livre. Um homicídio foi forjado. Você prova, foi julgado. Condenada, réu culpado, é o fato. Moscando, fica cuidando, perdendo uma cota de tempo, maldizendo da vida do próximo. Sem amor ao próximo, quem será o próximo ou próxima vítima? Que às vezes a gente pensa que nunca vai acontecer com a gente, a porra dessa vida. E quando dá por ver, felizmente, desses patife tá na mira. Que a língua do fogueiro vai vendo, já diz o veneno do mundo. De muitos saludos, que a bela inveja que aguenta, que a cara quebra. Língua queima, sozinho se queima. É nosso gira, ouvindo uma regueira também. É coisa feia. Mas quantos não se liguem, continua a curar. Da minha, talvez da sua vida, só pra defama. Pra dar uma fama. Não tenho distância que desse naipe. Eu tô a bamba. Me incentivando a viver, olhar pra dentro de você. Para.